Está chegando às livrarias londrinas o livro do escritor carioca Rubem Fonseca, A Grande Arte, lançado aqui na Grã-Bretanha pela editora Collins. Mas, infelizmente, como comenta Ivan Lessa, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, não se pode dizer que o livro tenha acontecido. Até onde esse modesto locutor que vos fala sabe, só um crítico se dignou a resenhá-lo, ou melhor, registrá-lo numa crítica relâmpago de 3 coluninhas e mesmo assim na companhia de 4 outros romances. O resenhador em pauta, Jonathan Keats, teve o seguinte a dizer de A Grande Arte, que por sinal em inglês foi batizado como High Art, perdendo no caminho, inclusive, um artigo definido. Mas vamos à resenha relâmpago publicada no Observer de domingo 18 de janeiro. Diz lá Jonathan Keats. A sordidez sofisticada sempre fez parte do material disponível ao romancista brasileiro. Aí vocês vão dizer que a implicância é minha. Implicância logo na primeira sentença. Mas o que eu pergunto é o seguinte. A que romancistas brasileiros o ilustre crítico se refere? Quem mais ele conhece além de, claro, Jorge Amado? Lima Barreto? Machado de Assis? Utrandolado? José Lins do Rego? Euclides da Cunha? Ou será que confundiu com Vargas Llosa? Não, não. Para mim, a história está mal contada. Mas vamos adiante com o colaborador do Observer. Diz ele lá. O Rio de A Grande Arte é quase uma paródia de si próprio. Um mundo onde a superfície de indolente hedonismo é ocasionalmente rompida pela violência, a sordidez e a cobiça. Um meio ambiente ficcional que nos faz pensar como não foi até agora explorado até a morte por alguém como Graham Greene ou Paul Theroux. Agora aí um palpite meu. Tudo bem com insolente hedonismo, com violência, com sordidez, com cobiça. Tudo bem também com ninguém ter aparecido para, conforme diz o resenhador, explorar o clima até a morte. Mas vamos em frente, vamos prosseguir. Lá diz ele. Modismos e posturas do romance policial misturam-se a tentativas mais ambiciosas de captar o Rio do dia a dia com excursões ao gótico bizarro. O romance enfraquece no meio, debaixo do peso de um elenco superpovoado e uma trama excessivamente fragmentada. Aí o crítico dá um plá sobre o trama, o que é e de que se trata, e segue em frente. Eu, pessoalmente, A Grande Arte não é meu livro favorito de Rubem Fonseca, eu sou mais os contos dele. Pessoalmente também, eu acho que Jonathan Keats poderia ter tido um pouquinho mais de boa vontade com o romance. Ivan Lessa, da BBC, comentando a opinião da crítica londrina sobre o livro A Grande Arte, de Rubem Fonseca, lançado recentemente em Londres. Um milionário iraniano concebeu um audacioso plano para realizar um festival de rock cuja arrecadação reverterá para organizações filantrópicas que se ocupam de crianças. Maria Costa Pinto, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, andou investigando o assunto. E agora vamos pensar grande. Foi exatamente isto que fez o milionário iraniano Michael Aminian. Se os planos de Aminian derem certo, no próximo dia 11 de julho, vai acontecer o maior festival de rock jamais realizado. O tema do festival é a União Internacional e a arrecadação irá para instituições filantrópicas que cuidam de crianças. Aminian está jogando alto. O festival de 11 de julho vai durar 24 horas e vai acontecer em diferentes países. A União Internacional vai ficar por conta da tecnologia mais avançada, um festival pop via satélite, unindo apresentações do Queen em Moscou, U2 em Manágua e Sade ou Cliff Richard em Pequim. O quartel-general vai ser aqui em Londres, no estádio de Wembley. E para a ocasião, o milionário iraniano está organizando uma super banda britânica com astros do calibre de Keith Richards do Rolling Stones, Mark Knopfler do Dire Straits, Phil Collins e ainda de quebra os ex-Beatles Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Haja fôlego, hein? E enquanto a gente espera, vamos ouvir um dos artistas com presença confirmada neste grande evento. Um dos nomes de maior sucesso na cena pop britânica atualmente, Phil Collins and Susurio. We'll be right back. Collins em Sue Studio, um dos músicos com presença confirmada no festival de rock filantrópico que o milionário iraniano Michael Aminian está organizando, segundo informou Maria Costa Pinto, da BBC. Uma forma de comunicação não muito nova começa a tomar conta dos muros, paredes e metrôs londrinos. Oscar Pilagalo Filho e Eduardo Sammartin, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, explicam que forma de comunicação é esta. Aqui em Londres, começam a aparecer, em número crescente, inscrições em muros, paredes e até nos metrôs. Em geral, são garranchos desprovidos de significado para a maioria das pessoas. Essas inscrições são obras dos Tuggers, jovens londrinos que estão desenvolvendo um novo tipo de grafite, principalmente no lado oeste da cidade. Esse novo tipo de grafite consiste apenas na inscrição do próprio nome, mas de uma maneira que só os iniciados e os conhecedores de determinados códigos têm condição de decifrar. Essa atividade é bastante similar à desenvolvida em Nova York, nos Estados Unidos, onde os trens dos metrôs são totalmente cobertos pelos mais variados tipos de grafite. Há pequenas diferenças. Em Londres, por exemplo, as inscrições são mais caprichadas, é difícil se encontrar uma com a tinta escorrendo, e não transmitem o sentido de urgência que se nota em Nova York. As dificuldades para a expansão dessa forma de manifestação são de ordem prática. As autoridades aqui, ao contrário das de Nova York, não fazem vista grossa e procuram proteger a propriedade, pública ou particular, dos sprays coloridos. Há casos de jovens que chegaram a ser presos por até 3 meses. E a multa para os que pintarem os trens do metrô pode chegar a 1.000 libras, ou seja, 21 mil cruzados. Mas eles continuam. E muitos comerciantes, sabendo que terão as fachadas de suas casas decoradas de qualquer maneira, chegam até a encomendar alguma inscrição. Isso tem acontecido muito na conhecida Portobello Road, cantada por Caetano Veloso. Mas quando começou tudo isso? O que está acontecendo em Londres talvez tenha origem em Nova York. Mas antes disso, houve Paris, em 68, e a geração Beatnik, nos Estados Unidos. Mas a história do grafite é muito anterior e tem origem na própria linguagem escrita. Mas quem vai contar mais sobre isso é o Eduardo Sammartin, que conhece bem a história do grafite. Até a invenção da imprensa, era quase a única maneira de se comunicar, né? Tinha que gravar na pedra e pôr em algum lugar. Com a invenção da imprensa surge o pôster, daí o pôster, o cartaz. E o cartaz é que vira o grande veículo de comunicação com a massa, seria assim. Este grafite, como a gente concebe, na nossa cidade contemporânea, como a gente vê esse grafite, que é quase uma expressão da juventude, né? Que a juventude é que picha muros e paredes e diz coisas. Isso aí acho que começa no final dos anos 50, na segunda metade dos anos 50, nos Estados Unidos, com o movimento Beatnik dos Estados Unidos, que é o que começa a desenvolver uma cultura popular para a juventude. Começa a surgir uma escrita fragmentária, toda fragmentada, e isso já surge os primeiros, que os americanos chamam de picles, os nossos aforismos, ou coisa assim, já com o propósito de botar em algum lugar, ou na parede, ou num cartaz. Agora, depois desse movimento, onde o grafite, vamos dizer, ressurgiu depois de um tempo aí meio esquecido. Aí foi em maio de 68 que ele surgiu com força realmente, não é isso? O grafite vira cultura. E no sentido que maio de 68 realmente foi o principal veículo de informação, se poderia dizer. Além dos discursos relâmpagos, que é uma coisa também desenvolvida em maio de 68, foram os grafites, foram as citações e frases que se espalharam por todas as universidades praticamente de Paris. Eduardo, você tem assim, alguns exemplos dessas frases que depois acabaram ficando até famosas? Olha, algumas eu lembro de memória, algumas eu lembro de ter visto ainda no início dos anos 70, ainda estavam nas paredes da Universidade de Sorbonne, sobretudo, por exemplo, a imaginação no poder. Até o primeiro-ministro, Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, ele foi um dos que escreveu em 1908 em Paris a imaginação no poder. E ele mesmo reconheceu, tipo, agora eu estou no poder, como é difícil usar a imaginação. Outro que tinha do lado na Universidade de Sorbonne, do lado dos elevadores, tinham assim, não tome o elevador, tome o poder. Outro clássico que eu acho muito bonito, seja realista, queira o impossível. Mas em maio de 68, esses não eram os únicos slogans. Os estudantes franceses também pichavam os muros das universidades com frases tiradas de livros clássicos. Eu perguntei ao Eduardo o porquê dessas citações. O que se passou, digamos assim, como o, quase que eram estudantes universitários, né, com uma formação cultural, e eles começaram então a achar frases dos clássicos que rendem. Que se prestavam para grafite. Né? Que rendem excelente grafite. Uhum. Né? Então, por exemplo, Mao Tse-Tung teve aquela Todas as Flores Devem Florescer. E tem uma que eu não sei quem cunhou, depois apareceu num livro do Conde Benedict, que é Comunismo, Doença Senil do Esquerdismo. E tem uma que é bem básica, para mais de 68 ainda, que é uma frase do Lenin, que é sonhe, é importante sonhar. Só há uma coisa mais importante que sonhar, é a realização do sonho. Agora, Eduardo, passando todo esse maio de 68, essa fase mais cultural do grafite, houve um retorno dessa arte em outros termos a partir talvez dos anos 80, tal, já numa outra forma. Como é que você vê isso daí? Antes tem que ver assim, meados dos anos 70, uhum. Então eu vou me concentrar em Amsterdã, que é onde se concentravam os últimos hippies, se concentraram lá. O grafite deixou de ter tanto esse significado quase ideológico, assim, de palavra de ordem, e adquiriu uma configuração mais visual, mais de artes plásticas. Tanto que em 1976, o Museu de Arte Moderna de Amsterdã, que sempre premia a principal vanguarda, Ele tinha dado como tema espaço e arquitetura. Tá? E quando chegou na hora de premiar, o júri só viu uma maneira de reconhecer quem melhor tinha usado espaço e arquitetura, que eram os hippies de Amsterdã, com todas as pinturas que eles fizeram por todo que é lado, em ônibus, em paredes, etc. E tal. Bem, isso aí nos anos 70. Depois dessa fase gloriosa do grafite, e que era, digamos assim, do grafite como instrumento de uma nova geração se manifestar e se expressar para um público alheio a ela, digamos assim, não só entre si. Nos anos 80 surge quase que um movimento ao contrário, né? O grafite volta a ser uma garatuja, volta a ser uma escrita super complicadinha, um desenho, quase como se fosse uma escrita árabe desconhecida, ou mesmo um retorno a um hieroglifo egípcio. Eduardo Samartin, da BBC, falando sobre grafite, a nova, digamos, mania entre os jovens londrinos. Por isso mesmo, vamos ouvir na música Graffiti Man, com Steve Gibbons. Security caught him on the gate. He got a steering column down his trousers. Fancy that, said the uniform. We got another one, and he's a rebel rouser. Off the track, he got the sack, but before they sent him home, he said, you can stuff the Union Jack. I saw Steed out, I know the crack. I'm starting up in business on me own. And now they call him Logan Sam, graffiti man. He's a dab and with the paint. He do the Chinese wall if the price was right. He don't care what he taint. If you want some slogan, kneeling down, downright dirty smearing down. See Slogan Sam, graffiti man, you won't get no complaint. If you got a grievance, big or small, wanna put it on a wall, but it's too risky. Slogan Sam is a man to see, you know he never gets caught, he's a bit too risky. Any race or place that you wanna deface, any greed or creed or crime, let the world know what O rock ocidental está fazendo sucesso na União Soviética. E aqui na Grã-Bretanha, parece que o mundo pop está às voltas com um rato na cozinha. Paula Dipp e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, investigam estes dois assuntos. Essa música super divertida que acabamos de ouvir diz exatamente isso. Tem um rato na cozinha. E agora, o que a gente vai fazer? Trata-se de um dos sucessos do momento aqui em Londres e quem interpreta a canção, que é uma espécie de reggae irlandês, se é que isso pode existir, é o grupo UB40, ou UB40 em inglês. Não foi o UB40, Paula, que fez em novembro do ano passado uma turnê pela União Soviética? Exatamente, Ricardo. Na verdade, o UB40 foi o primeiro grupo do mundo ocidental que fez uma longa turnê pela Rússia, visitando muitas cidades e fazendo grande sucesso. Pois é, parece que o rock é uma coisa que faz muito sucesso na União Soviética nesse momento. Para eles, rock é uma música inteiramente nova. É isso aí, Ricardo. E muitos artistas ocidentais já sacaram o que está acontecendo lá na União Soviética, esse interesse da juventude, e cada vez mais eles incluem a Rússia em seus roteiros anuais de shows em todo o mundo. O Elton John é um que eu sei que já cantou lá na União Soviética, né? E o grupo sueco ABBA também se apresentou lá em Moscou. Mas agora, gente como Stevie Wonder e o Billy Joel, dois músicos americanos de muito sucesso em todo o mundo, estão se preparando para ir até a União Soviética. Você pode imaginar, ou melhor, vocês podem imaginar como a juventude russa vai reagir a uma canção assim? No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another. Pois é, Paula, I Just Called to Say I Love You foi um dos maiores sucessos de Stevie Wonder. Inclusive chegou ao primeiro lugar aqui na Grã-Bretanha há uns 2 anos. Então, e com certeza o Stevie Wonder deverá agradar aos soviéticos com essa canção e com outras, como essa aqui. Uma regravação que ele fez de um sucesso de 1980, Stranger on the Shore of Love. Traduz esse nome para mim, Ricardo, é um nome tão romântico. Aí vai, Paula. Para os corações apaixonados, Stevie Wonder e seu último lançamento britânico, Um Estranho na Praia do Amor. The curtain goes up, the first act begins. The scene is two people in love. Lovely is she. Lucky feels he. She smiles in his eyes, he smiles in her eyes. They both vow love never to part. One sight for all lovers to see. A perfect love story begins till insecurity sees. trechinho de Stranger in the Shore of Love, com Stevie Wonder, que está se preparando para uma turnê pela União Soviética, conforme informaram Paula Deep e Ricardo Chagas, da BBC. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, acaba de divulgar um relatório sobre a situação das crianças nos países do sul da África. Guilherme de Carvalho, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, tem mais detalhes sobre o assunto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgou recentemente aqui em Londres um relatório sobre como a situação de beligerância direta e indireta no sul da África, dos chamados países da linha de frente, afeta as crianças da região. Life is for living, it's not for the dead, my friend. This situation, them hunting for solution. Let all us be as one, and then they want us to cry. Boy, can't stand the pressure. Um trechinho de Can't Stand the Pressure, não dá para suportar a pressão, com o grupo de reggae britânico Aswad. A música do Aswad fala sobre as dificuldades e os problemas enfrentados pelos negros aqui na Grã-Bretanha, mas bem pode se aplicar ao que certamente devem sentir as pessoas, em particular as crianças, nos chamados países da linha de frente, onde, conforme explica o UNICEF, o subdesenvolvimento é exacerbado por uma situação de beligerância direta, como no caso da guerra civil em Angola e Moçambique, ou dos ataques militares da África do Sul contra alguns países, ou beligerância indireta, como no caso da desestabilização econômica provocada tanto pelos conflitos armados internos quanto pela África do Sul. Para se ter uma ideia, estima-se que no ano passado, cerca de 140 mil crianças com menos de 5 anos de idade morreram em Angola e Moçambique devido a esta situação. Outra estimativa calcula que a cada 4 minutos morre uma criança num desses países. O relatório do UNICEF explica como a guerra deixou Angola e Moçambique em situação calamitosa, situação essa que se reflete em todos os setores da vida desses países, como por exemplo na economia, conforme explica a representante do UNICEF em Moçambique, Marta Mauras. O Moçambique está passando por um momento da mais aguda crise econômica da sua existência independente. Posso lhe dizer que, do ponto de vista da produção econômica, todos os produtos, e particularmente os produtos de exportação, têm sofrido uma descida de mais de 50%, 60% até 70% dos níveis que tinham sido atingidos aos começos dos anos 80. Esta situação, obviamente, faz com que os recursos que o país pode dedicar aos programas sociais sejam muito escassos. E entre os que mais sofrem com esta situação estão as crianças. Daí o trabalho do UNICEF nestes países, conforme explica o representante do UNICEF em Angola, Babuka Anigi. Trabalhamos com o governo no campo de saúde, das águas potáveis, da logística e também no programa de emergência. Esta situação em Angola é muito difícil porque temos deslocados, algumas 600 mil deslocados no centro e sul do país, mas também em algumas províncias do norte. E todos esses deslocados necessitam serviços sociais, como saúde, como assistência pública, como alimentos, etc. etc. Babu Carnegie, representante do UNICEF em Angola. E já que Guilherme de Carvalho, da BBC, falou sobre o relatório do UNICEF focalizando os problemas das crianças nos países do sul da África, vamos ouvir o grupo de reggae britânico Aswad, com African Children, uma música que diz que as crianças africanas precisam crescer e construir um futuro melhor para seus países. Oh, oh, African children keep on growing. African children, you just keep on growing. Oh, yes. Your brothers, sisters have set the foundations. It's up to you now to do the rest. Know who you are as a people. One people, just people. Know who you are as a people. One people, just people. United by our African ancestry. We are united now in the conditions into which we live. We are united now in the knowledge Africa cannot be free. Until the means for full human development are available to all Africans. African children, you just keep on growing. Oh, yes. You heap what your mother gives to you, 'cause it will make you big and strong. And don't you screw like no wheel by the boo. It's him who play with the gun, one day the trigger he'll pull it. I say, now that violence covers the whole wide world, and tears that are shed are just like the seas in this world. We've often talked about it, no longer can we joke about it. Time to let you be the guide for all Africans. African children, you just keep on growing.